Acima de tudo, tu desejas que eu prospere em tudo, ó Pai. Que a minha alma seja forte e que a minha saúde